MEC FM apresenta Rádio OSB. Produção e apresentação, Sérgio Fortes. Amigos ouvintes, a Rádio OSB mostra hoje a segunda parte do concerto que a Orquestra Sinfônica Brasileira apresentou no dia 30 de agosto de 2014 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, dedicado às trilhas sonoras do grande compositor norte-americano John Williams. Começa nosso programa com A Lista de Schindler, filme de 1993, que recebeu 12 indicações para o Oscar, sagrando-se vencedor em 7 categorias. Sua direção foi confiada a Steven Spielberg. O roteiro, de autoria de Steven Zaillian, se baseia numa novela do australiano Thomas Kennedy. Estrelado por Liam Neeson, Ralph Fiennes e Ben Kingsley, ele conta a história do empresário alemão Oskar Schindler, que salvou a vida de possivelmente mais de 1.000 judeus poloneses durante o Holocausto na Segunda Grande Guerra. A Orquestra Sinfônica Brasileira interpreta a música que John Williams produziu para esse belíssimo filme. O solo de violino é confiado a Daniel Guedes. Conduz a OSB o maestro Roberto Minchuk. Thank you. Com Daniel Guedes e Orquestra Sinfônica Brasileira, apresentamos o tema de A Lista de Schindler, composição de John Williams. Conduz a OSB o maestro Roberto Mintiuk. Atendendo insistente solicitação do público que lotava as dependências do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o violinista Daniel Guedes interpretou, a título de número extra, o tango Por Una Cabeza. Dois ícones da música argentina produziram essa belíssima composição em 1935. São eles o francês Carlos Gardel e o brasileiro Alfredo Lepera. A Orquestra Sinfônica Brasileira conta com a direção de Roberto Mintiuk. Solo de Daniel Guedes, a Orquestra Sinfônica Brasileira, conduzida por Roberto Mintiuk, interpretou o tango Por Una Cabeça, composição de Carlos Gardel e Alfredo Lepera, com arranjo de John Williams. Os romances da inglesa J.K. Rowling, contando as aventuras do jovem aprendiz de bruxo Harry Potter, resultaram numa série de 8 filmes que alcançaram sucesso extraordinário. O primeiro deles, Harry Potter e a Pedra Filosofal, foi lançado em 2001. Todos os roteiros foram produzidos por Steve Kloves. 4 diretores se revezaram nessas produções, a começar por Chris Columbus. John Williams produziu a trilha sonora dos 3 primeiros filmes da série. A Orquestra Sinfônica Brasileira, conduzida por Roberto Minchuk, interpreta o tema de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Thank you. A interpretação da Orquestra Sinfônica Brasileira, conduzida por Roberto Minchuk, apresentamos o tema de Harry Potter e a Pedra Filosofal, música de John Williams. MEC FM apresentando Rádio OSB com Sérgio Fortes. O filme Os Caçadores da Arca Perdida alcançou recordes de bilheteria quando foi lançado no ano de 1981. Dirigido por Steven Spielberg, ele contou com o roteiro de Lawrence Kasdan, baseado no original de George Lucas e Philip Kaufman. Harrison Ford foi a estrela do filme, que concorreu a 9 Oscars, tendo se sagrado vitorioso em 4 categorias. A exemplo do que aconteceu com Star Wars, a gravação da esplêndida trilha sonora de John Williams esteve a cargo da London Symphony Orchestra. Ela concorreu ao Oscar, perdendo para a música de Carruagens de Fogo, outra superprodução da época. Nosso registro apresenta a gravação de 30 de agosto de 2014 da Orquestra Sinfônica Brasileira, interpretando a música tema de Os Caçadores da Arca Perdida. Conduz ao USB o maestro Roberto Minchuk. Thank you. Música tema do filme Os Caçadores da Arca Perdida, composição de John Williams, foi interpretada pela Orquestra Sinfônica Brasileira, conduzida por Roberto Minchuk. Para completar esta edição da Rádio USB, vamos nos reportar a um concerto promovido pela Orquestra Sinfônica Brasileira no dia 23 de setembro de 2012. Essa apresentação foi dedicada às trilhas sonoras produzidas com notável competência por compositores judeus que buscaram refúgio nos Estados Unidos, fugindo dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Começamos apresentando o concerto de abertura do filme Um Passo Além da Vida, uma produção de 1944, estrelada por John Garfield e Eleanor Parker. A música é do grande compositor austríaco Erich Korngold, que produziu 21 trilhas para o cinema entre 1935 e 1956. Conduz a USB John Mosseri, importante maestro, produtor e arranjador norte-americano, que dirige a orquestra do Hollywood Bowl de Los Angeles. Thank you. Com a Orquestra Sinfônica Brasileira, ouvimos o concerto de abertura do filme Um Passo Além da Vida, composição de Eric Korngold. Conduz a OSB o maestro John Mosseri. Miklos Rosa, extraordinário compositor nascido na Hungria, compôs quase 100 trilhas sonoras para o cinema. Um ponto alto de sua produção é a música que ele preparou em 1949 para o filme Madame Bovary, produção norte-americana estrelada por Jennifer Jones e James Mason, e que contou com a direção de Vincent Minnelli. Thank you.